esqueças que o meu é teu. Noite Branca, brevemente, estamos quase no Natal, não é isso? Olá, bom dia a todos, bom dia Lionel, bom dia aos nossos caros ouvintes. Então, caros amigos ouvintes, aqui estamos mais uma vez com o programa do Telefone Toca, hoje com a nossa amiga Kátia e eu mesmo, aqui já há alguns meses de ausência, algumas semanas, que nós estamos aqui por... razões óbvias, portanto já há algumas semanas, mas aqui estamos novamente para levar alegria e também todas as vossas mensagens até onde quer que você se encontre. Portanto, o número de telefone é o... Ai, eu já não me lembro. 0238 43 48 00. É isso mesmo, vês que sabes. Portanto, podem me ligar, sim, até às 12h30. Eu sei que a rádio não podemos ouvir nas melhores condições, mas se quiserem liguem na net e aí tem o som normal. Certamente, exato, a partir da manhã tudo vai entrar em ordem, portanto desde já as nossas imensas desculpas, mas se quer ouvir melhor, então se tem, pode ligar no seu telefone, no seu computador. Simplesmente marca Rádio Arc-en-Ciel e vai encontrar... E depois é só clicar no play e funciona. E funciona. E assim houve, talvez, com em melhores condições. Exato. Portanto, aqui estamos até às 12h30 para levar as suas mensagens. Por que não, desde já, desejar um bom Natal a todos aqueles que se encontram, sei lá... Longe de vocês. Exatamente. Então vamos continuar com a boa música? Vamos a isso. E vem aí Luís Filipe Reis. Sina é viver só. Eu não consigo ter alguém na minha vida. Quando me entrego à paixão que sofre o meu coração, anda perdido, não encontro uma saída. Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer. Meu Deus, mas porquê? Esta vida que castiga o meu ser. Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Quem nasceu para perder nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Tenho sorte no amor, a minha sina é viver só. Eu não consigo ter alguém no meu caminho. Quando me entrego à paixão, quem sofre é o meu coração. Anda perdido e precisa de carinho. Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer. Meu Deus, mas porquê? Que esta vida castiga o meu ser. Quem nasceu para sofrer nunca pode ser

por acaso, se têm o net no telefone, no computador, metem a Rádio Arc-en-Ciel e podem ouvir muito melhor. Portanto, aqui ficam alguns conselhos. E agora vamos ouvir uma nova música de Filipe Araújo e Alexandre Pires, mas vamos viajar até o Brasil. Vamos? Vamos, tira ela de mim. Tira a lembrança que ela deixou. Tire esse vazio que em mim ficou. E esse céu de estrelas que ela me levou. Eram só mentiras de um falso amor. Tira dos meus sonhos a imagem dela. Tira o desejo de estar. Apagar da mente, fazer diferente a gente. Tira essa mulher do meu coração. Tira do meu corpo essa sensação. Tira ela de mim. Tira ela de mim. Beija minha boca que ela beijou. Chega. Mais uma música, tiro no coração. Tamo junto, Alê! Tira essa venda que me cegou. Tira esse golpe que me arrasou. Sempre existe espaço. Meus sonhos, a imagem dela. Tira o desejo de estar com ela. Apagar da mente, fazer diferente a gente. Tira essa mulher do meu coração. Tira do meu corpo essa sensação. Tira essa mulher do meu coração. e a temperatura está a subir hoje lá fora, embora não esteja muito calor, mas nós aqui com a música, hein? Sempre dá mais calor, não é? Funciona. Deixa-me ouvir. Ah, porque mudei de coisa. Estás diretamente à antena. Então, vamos continuar. Estava eu a dizer que havia mais calor com a música. Exato. E como dizia aqui o nosso amigo Saúl, não é? E vamos continuar então. Tivemos uma ouvinte da Guarda. Que está de passagem na Guarda. Está de passagem na Guarda. Que está a ouvir então desde da NET. E que nos deseja um bom domingo a todos. E nós retribuímos, claro, que passa um bom domingo também. Pelos vistos, na Guarda é como aqui, é um pouco, como é que se diz bruiar em português? Está nevoeiro, exato, nevoeiro. Então desejamos a essa senhora um ótimo domingo. E uma boa viagem, E uma boa viagem. E vamos ouvir agora o Tony Carreira com o tema Para Sempre. E foi pedido de Jérôme por sa maman, pour toi et moi, Lionel. A qui il souhaite un bon dimanche. Donc bon dimanche à Jérôme également, ainsi qu'à sa maman. Et on écoute Para Sempre, que é o tema, acho, de uma novela portuguesa. Exatamente. Que passa na TV, acho eu. E Florent Amigo, il est en train d'enregistrer notre... Oui, on y fait un grand coucou. Ouais. Et un bon dimanche. De onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam a ti, à procura de encontrar tudo aquilo que se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar para sempre. Vai acabar e comprar o destino que a nós os dois foi dado. Eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar. Então aqui estivemos com esta música de Tony Carreira, Para Sempre, nova música do álbum Recomeçar. Agora continuamos com Jorge Ferreira, ele vem aí, Não Há Como o Primeiro Amor. Esse amor é desejo, é laços de beijo que cai sobre nós. Alors on poursuit avec Toy. Alors c'est pour une auditrice qui a appelé il y a quelques minutes, qui aime beaucoup la, qui est française mais qui aime beaucoup la la. Et t'as une petite musique de fond. C'est Toy. Ouais. Qui a, c'est moi qui ai de la musique. Non. Non, c'est peut-être moi alors. Ah oui. Mais c'est pas grave, ça fait une musique de fond, Lionel, vas-y, t'inquiète. Vas-y. Donc c'est une dame qui a appelé, qui aime beaucoup la culture portugaise. Elle a un compagnon qui est portugais. Donc elle aime Toy, elle aime plein de musiques différentes, la nourriture portugaise. Donc on lui souhaite un bon dimanche et on écoute Toy con Coração na Antenidade. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. Toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, sabe bem, comigo é o que a gente tem. A fluir, vai sentir um calor no corpo a subir. E esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, cruzeiro que a gente tem. A fluir, vai sentir um calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda noite. pões no Face, aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite. Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, no 96.2, é o programa do Telefone Toca, que está convosco aqui até às 12h30. E agora continuamos, então... Com Capa Negra, alors c'est de la part de Madame Campos, qui souhaite un bon anniversaire à Monsieur Macedo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il rajeunit, dit-elle. Pour Monsieur Matos, également, qui fête son anniversaire également aujourd'hui, et qu'il le fêtera deux fois dans l'année, d'ailleurs. Ainsi que pour Miguel, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, donc trois personnes. Monsieur Macedo, Monsieur Matos et Miguel, qui écoutent depuis le Portugal. Elle leur fait plein de gros bisous et leur souhaite un bon dimanche. Então, vamos lá, todos a bombar. Et on écoute Capa Negra, absolument. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a Whoa!

dia para esconder um vazio no coração. Como um filme antigo, a vida não tinha cor. Mas quando te vi, o tempo para mim parou. Fiquei sem voz e vi o amor. O pai é um homem de guerra, é um homem de guerra. Eu sou certamente mais frágil. E escrevi uma canção para o meu pai que podia ter sido para a minha mãe. E, porque eu quando falo esta canção para o meu pai, também é exatamente para a minha mãe. Tudo o que está ali pode ser para a minha mãe. É exatamente igual. São pessoas com verdadeiros, com valores verdadeiros, com valores essenciais, e são pessoas que eu admiro muito, como eles há outros tantos por aí daquela geração, e sim, é uma homenagem justa, merecida, porque ainda hoje eles são para mim aquilo que eu sempre fui e quero ser para os meus filhos, que é para mim a base da vida, é essa, não é a mais importante. Que hoje sou vem de uma história de amor. As rugas no teu rosto contam tudo ao pormenor. Tantas as batalhas que tu travaste por nós, para podermos ter uma vida melhor. Para mim é um lutador, confidente e sonhador, o meu melhor amigo, de todas as conquistas que conquistaste por nós, eu hoje mais que nunca dou valor. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e às memórias que contigo eu vivi. Devo a coragem e o amor à tua luta, à tua dor. negro é aquela canção. Quando à noitinha me sinto só e já dentro de mim ninguém tem dó, sinto em meu peito a dor e o frio, na tua falta sinto o vazio. A estrada sentia um deserto, eu já nem sei se estou longe ou perto. Chamo o teu nome e tu não estás, não sei se vou para a frente ou para trás. Teu nome e tu não estás, não sei se vou para a frente ou para trás. A saudade vem. Nova música de Ruben Aguiar, o artista que nos canta a canção do Gago, que toda a gente conhece. Estão à escuta do programa? Do telefone toca até ao meio-dia e meio, já são 11h15. Então, se quer fazer a sua dedicatória, só liga para o 0238 43 4800. Vou ter que escrevê-lo e apontá-lo aqui. Agora voltamos a ouvir uma voz, a voz de Roberto Carlos, com Oliana Soares, uma nova música deste artista que é um dos preferidos. E esta música é especialmente para uma pessoa que esteve aqui, é o Sr. Manuel Pereira, que vocês conhecem todos muito bem. Ele esteve aqui a pagar a cota dele de sócio. Muito obrigado a ele e também desejamos-lhe então tudo o que é bom para ele. Foi um grande membro do Conselho da Rádio Arco-Íris, que ajudou muito esta rádio. Então, para ele, desejamos também, e a família, desejamos muita, muita saúde. O desejo é tão forte quanto o meu. Eu sei. Eu sinto através do seu olhar. O nosso amor tá pra nascer.

Minha Lisboa, nova música do álbum Recomeçar, de Tony Carreira. Portanto, Tony Carreira, que brevemente vai estar aqui em Orleans, no Zenit. Não é no dia 10 de janeiro? Qualquer coisa vamos assim. Ouvir e assim a gente já sabe. Vamos ouvir. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. 21 de janeiro, no Zenit de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Maria, sempre aquele ritmo quente, este grupo que tem este novo trabalho, não é? Sempre agradável ouvir. Imagina os anos, eu gostava de dizer. Castelos na Areia. Tantos anos, mais de 25 anos. Foi que eles fizeram um grande sucesso. Alors, vamos continuar com as dedicatórias. É da parte do irmão Fernando, da cunhada La Salete, o sobrinho Hugo, para o Francisco Macedo, a quem desejam os parabéns, que festeja muitos mais ainda, com muitos beijinhos e um ótimo domingo. E vamos ouvir Nininho Vaz. Gosto de ti. Eu adoro esta música, é muito bonita, e ele canta com o seu filho Cristiano Maia. Vamos ouvir. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tamo, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Uma das vozes que está subindo no top em Portugal é esta voz, a voz de Nino Vaz, uma das músicas que mais toca em Portugal, são as músicas de Nino Vaz. Continuamos agora com a nossa rainha do TikTok, ela está aqui do outro lado a responder ao telefone, não é? Eu nem tenho TikTok. Não tens TikTok? Não, não tenho TikTok. Então nossa lá o TikTok, como e é que estás? Vamos ouvir, é o Miguel Azevedo, vamos ouvir. A rainha do TikTok, vamos lá. Oi, oi. Go!

mas o amor por ti para nós é sagrado. E para seres feliz ninguém separa o separado. Nenhum quis assim, mas não houve maneira. Por isso no fim a culpa vai morrer solteira. Solteira, a culpa vai morrer solteira. A culpa vai morrer solteira. Esta nova música de Sérgio Rossi. Tu não vais morrer solteira, diz-me lá. Sei lá. Vamos continuar com... Se não manda, faz o anúncio. Não comece com o Jerome, por favor. Vamos continuar com uma música que foi pedido do Sr. Lourenço para os colegas de caça, para toda a família, para nós aqui da rádio. Um bom domingo para eles todos. Para o Sr. Lourenço também, um bom domingo, e vamos ouvir... O Sr. Lourenço, que é um fidel animador da Rádio Arco-Íris, faz um programa todas as terças-feiras e às quintas, se não me engano, não, sextas. Agora já tenho uma dúvida, tens aí o planning. Tenho aqui, eu vou procurar. Tens aí o planning. Então, ele faz manhã românticas, atualmente ele está a fazer todas as terças, manhã românticas, e também, é bem à sexta-feira, fim de semana à porta. O senhor fidel animador aqui da Rádio Arco-Íris, a quem nós também mandamos um grande abraço. E vamos ouvir então uma música final de semana. Diapasão. É mesmo fim de semana. É. Está quase. Semana contigo, uma música que foi editada em 1993, vejam lá. Era. E que fez um grande sucesso. Também não rajeuni para tu, só em 93. Tinha eu 18 anos, não era? Eu era nova. Portanto, então agora vamos ficar outra vez apaixonados demais com o José Amaro. Como é que andas muito apaixonada? Então, um fim de semana apaixonado. Vamos ouvir o José Amaro então. Era o fim de semana, agora o fim de semana apaixonado. Vamos. José Amaro. Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, continuamos com uma música que tocou bastante, muito, já há bastantes anos, do Jorge Ferreira. Um velhinho caminhava. Ouve bem esta música. Que acho que eu choro. gostaste desta música? Oui. Oui. Elle pleure. Voilà. C'est vrai qu'elle fait des frissons. Une veline caminhava. Não há palavras, não é? Não. Não. Bom. Não queres dizer mais nada? Não. Ela está a chorar. Oh, não digas isso. Tu também passas músicas tristes. És muito sentimental, estou a ver. Um pouco sensível, vamos dizer. Então agora vamos ouvir uma música assim um bocadinho mais alegre, é de Natal, Os Ases da Concertina, Ó Meu Natal. Como é que vai ser o teu Natal, hã? Em família, claro. A comer as rabanadas. Olha, fiz há pouco tempo. O bacalhau. Rabanadas de mel. Eu bacalhau na noite de Natal, não. É que polvo, não? Polvo, gosto. E depois é mais carne. Eu é mais carne. Mas vai haver bacalhau e carne. Para quem não come bacalhau, haverá carne. Mas... bacalhau e o farrapo velho, não é? Que se come outro dia, não... Eu gosto imenso. Ah, é tradição, este dia sabe melhor. Minha mãe também gosta. Este dia tem outro gosto. É. E já compraste a minha prenda? Sim, claro, já está embalada e tudo. Não, mas já fizeste as tuas prendas de Natal. Eu sei que olha, muitas pessoas não. têm, porque infelizmente, eu digo infelizmente, as lojas estão abertas mesmo ao domingo, agora sim. Neste período de Natal. Infelizmente para quem lá trabalha, coitados. Exato. Mas bom. Não, ainda não fiz as minhas prendas, não. Tu já? Está tudo feito. Está tudo feito. Bom, enfim, não és tu, foi o Pai Natal. Exato. E tudo isso. E aproveito cada momento. E vocês podem ligar para aqui, para o 0238-4348-00, para nos dizer como é que vão passar o vosso Natal, se é em família, se é sozinhos. Espero que não, mas sabemos que infelizmente há muitas pessoas... Que estão sozinhas e os nossos pensamentos vão para essas pessoas mesmo, porque são momentos mais difíceis de passar do que qualquer outro dia, eu acho. Natal que representa momento de união com a família, mas coragem para essas pessoas. E sobretudo quando falta, que é a primeira vez que falta ali um membro da família. Exato. Eu penso que ainda é mais, também é difícil. É muito. Sempre difícil, mas... Mas ainda quando, mais quando nesse ano falta alguém, é... De especial. Bom, continuamos, vamos falar de coisas alegres. Vamos ouvir Tony Carreira, vamos lá. Sei que a saudade vai ficar para sempre. Vou vivendo assim. Procuro o meu caminho num caminho incerto. Sinto-me perdido sem te ter por perto. Sem saber de mim. A saudade é o que me resta para guardar. Mas dava vejo o passado sem ver a razão para ter sido assim. Tantas madrugadas passo sem dormir. Falta-me a vontade para poder seguir, para seguir sem ti. E se a saudade é o que me resta para guardar, eu dava tudo. Música do novo trabalho de Tony Carreira. Mais uma música de Natal. Já estamos a 12 dias de Natal, não é? Estamos, hoje estamos o dia 12 e 2 a 12 já é 24 é consulado. Exato. Portanto, 2 a 12 dias, hein? Passa tão rápido o tempo. Esse Natal vai ser diferente, mas paz e amor não pode faltar. A vida precisa seguir em frente e depende da gente o mundo salvar. Esse Natal não vai ter abraços, nenhum aperto de mão posso dar. O mundo mudou tão de repente, está doente e precisa serar. Esse Natal nosso maior

ouvir a quem te chama avô. Eu prometo ensinar que na vida não se vive sem amar. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e as memórias que contigo eu vivi. Devo a coragem e o amor à tua luta, à tua dor e a tudo que contigo construí. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e cada passo que contigo eu vivi. Cresci na força desse amor, fiz de mim um sonhador e o homem que sou eu devo a ti. Tani Carreira, com esta linda música que ele dedicou ao pai e à mãe. Agora vamos ouvir o Cássio, um artista que ouvimos pouco aqui na rádio, mas é um artista que é bem conhecido em Portugal. Ele chama-se Cássio e ele tem uma nova música, Deus Deixou Escrito. Vamos ver o que Deus deixou escrito aqui nesta letra de Cássio. Deus fez este mundo em troca de nada. Ele fez o sol, a lua, a terra e este mar. Ele fez a chuva, ele fez o sol, o dia, a noite e as estrelas brilhar. E deixou escrito o caminho do amor, para que o homem tenha um mundo bem melhor. Deus deixou escrito no papel, em poucas linhas, fez este mundo em troca de nada. Ele fez o sol, a lua, a terra e este mar. E deixou escrito o caminho do amor, para que o homem tenha um mundo bem melhor. Deus deixou escrito no papel, em poucas linhas, este amor. E onde não quero entender, que vamos de mal a pior. Deus deixou escrito no papel, pois ele é nosso protetor. E tudo escrito para o mundo. Hugo Lionel faz-nos descobrir músicas. Cássio, chama-se o artista, Deus deixou escrito. Eu não sei onde é que vais encontrar estas novidades todas. Então o tempo dá para isto. Nunca ouvi. É verdade, agora na reforma tens tempo. Olha, linda, linda música, por acaso. Continuamos com Jorge Ferreira. Sim, foi pedido foi um ouvinte. Foi pedido um ouvinte, o Sr. António Lourenço, que queria mandar então um disco de Jorge Ferreira para todos os ouvintes, os locutores da rádio, a quem deseja um bom domingo e um bom Natal para ele também. E vamos ouvir então Não Há Gente Como a Gente. E não há gente como a gente, como os nossos ouvintes, não há, não é? É verdade, somos eles melhores. São... O nosso bailinho da Madeira, hein? Jorge Ferreira, Não Há Gente Como a Gente. Estamos quase na reta final. O tempo, nem demos conta que ele passou. Passou no instante, é isso. Vamos continuar com Bárbara Bandeira, Onde Vais? E é com Carminho. É uma música muito bonita, bam, por acaso. Bam, bam. Esta conheço, é linda, vamos ouvir. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos. Seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Ai, onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não. Sei se ligo que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Nada é nos une, só nos mantém, e tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre. Com Bárbara Bandeira. Bárbara Bandeira, que é muito agraciada por toda a comunidade portuguesa, por toda a população portuguesa, gosta muito de Bárbara Bandeira. Agora vamos ouvir uma nova música? Vamos. Vamos lá. Qual é? É uma das últimas músicas deste programa, porque estamos na reta final, não é? Na reta final. E quem vai ser? Vai ser este. Kenji Girac, Conquistador. Tu vas pas aimer mi amour quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boutes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. Jamais finir, tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça, on va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï laï laï laï laï laï laï laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. J'avoue, j'avais déjà donné. On m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner si on me l'avait dit. Encore, encore de toi, on pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. Jamais finir, tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça, on va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï laï laï laï laï laï laï laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. Vous pouvez danser, hein? On peut danser au son de Kenny Girac, Conquistador.